Raciocínio pesado, Independência periférica, Gladiadores MCs, do GO, Goiás, ao PR Paraná. Favelas, periferias, becos e vielas, sequelas, vida sofrida, ganância e miséria, tragédia, a maldade aqui contamina, polui a atmosfera e decreta o fim da sua vida. Favelas, periferias, becos e vielas, sequelas, vida bandida, onde o ódio impera, tragédia, a violência que predomina, faz os moleques se armar e se preparar pra guerrilha. Amor de eu, pétalas de rosa, é louco, aqui a vida leva quem tem instinto de monstro. Tua vida não vale nada no tráfico da quina. Pedra de crack, essa sim vale sua vida. Vi tantos morrer, vi falecer. Dá pra contar nos dedos, manos, que eu vi crescer. O ódio predomina e leva qualquer um embora. Se não tiver paz no coração, seu instinto cheira a pólvora. O ser humano é frágil, a cena é triste. A ganância toma conta na vida do crime. Lembrança pra família, só no dia definado. E pra funerária, placa de luto no barraco. Choro e tristeza, agonia muda qualquer sentimento elevado de culpa. Onde leva seu espírito, a sua emoção? Só quem vive sabe o que é viver na solidão. No dia do enterro, a terra foi por cima e de bônus levou a felicidade da família. Eu te amo. Amor, uma palavra poderosa, Deus sincero, coração única, semelhante à aurora. Flora que floresça também em nossos corações, espinho de paz com várias definições. Sentimento capaz de mudar seu mundo, escolha bem sua plantação e de onde sairá seus frutos. Favelas, periferias, becos e vielas, sequelas, vida sofrida, ganância e miséria, tragédia, a maldade aqui contamina, polui a atmosfera e decreta o fim da sua vida. Favelas, periferias, becos e vielas, sequelas, vida bandida, onde o ódio impera, tragédia, a violência que predomina, faz os moleques se armar e se preparar pra guerrilha. 1, 2, 3, 4, me perdi no 100. Os irmãos que se mataram, que ainda vão, é o que mais tem. Hoje o Judas que te abraça e te chama de irmão é o mesmo que te sangra, já era. Agora só caixão, o inimigo sempre arma, calça larga ou de farda. A justiça é falha, pra favelado sempre tarda. Quantos se achavam que tinham peito de aço? No mundo do crime, um a menos virou fracasso. Passagem só de ida, caminho curto foi pro inferno. Crianças já nascem com destino prematuro ao cemitério. Quando se cresce vendo terroristas nas pistas, malandragem de verdade não é de dar entrevista. E foi pra lista, mas o João da vida, sujeito, homem que anda pelo certo e chegou a passar fome. Tá na cara, favela, não precisa ter pisada, basta ser invejado pra ser furado na rajada. Mais que nada, favela matando favela, enquanto o próprio inimigo ileso e sem sequela. Eu queria ver as facções unidas em uma só, becos e vielas, pro sistema seria de mal a pior. Pensa aí que bacana, sensacional. Playboy cheio de grana na cadeia, coisa e tal. Se é justo pelo justo, se é certo pelo certo, matar pro ponto de tráfico está correto. Cada um tem a própria opinião. Entre becos e vielas predomina a lei do cão. Favelas, periferias, becos e vielas, sequela, vida sofrida, ganância e miséria, tragédia, a maldade aqui contamina, polui a atmosfera e decreta o fim da sua vida. Favelas, periferias, becos e vielas, sequelas, vida bandida, onde o ódio impera, tragédia, a violência que predomina, faz os moleques se armar e se preparar pra guerrilha. Favelas, periferias, becos e vielas, sequela, vida sofrida, ganância e miséria, tragédia, a maldade aqui contamina, polui a atmosfera e decreta o fim da sua vida. Favelas, periferias, becos e vielas, sequela, vida bandida, onde o ódio impera, tragédia, a violência que predomina, faz os moleques se armar e se preparar pra guerrilha.